Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Hebreus capítulo 5, verso 11 até o verso 14. Você que trouxe a palavra de Deus, abre em Hebreus capítulo 5, verso 11 até o verso 14. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus possa realmente derramar abundantemente sobre a tua vida. A Bíblia diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Palavra viva e eficaz, poderosa em nossas vidas. Que o Senhor possa, sim, nessa noite, em nossos corações abertos para ti, que a eficácia da tua palavra possa transformar as nossas vidas, segundo o teu querer e segundo o convencer do teu Espírito em cada um de nós. Amém e amém. A mensagem aqui, quando nós olhamos para esse texto, ela é um tanto quanto concisa e clara. O escritor aos Hebreus, ele começa a sua carta. E ele fala, claro, por mais que ele diz aqui, que ele tinha muitas coisas a dizer, mas que de difícil interpretação. Coisas que os hebreus, eles não compreenderiam, porque seriam difíceis de um entendimento. Mas se você ler a carta aos Hebreus, hoje nós consideramos uma carta um tanto quanto difícil de interpretá-la. Porque fala muito de figuras judaicas, de paralelos entre o cristianismo, o templo antigo, o sacerdócio antigo. Mas que do qual ele, quando escreveu, esse povo compreendeu. Mas ele tinha coisas mais profundas para falar para eles. E olhando para eles, conhecendo o público do qual ele estava escrevendo. Então ele diz, olha, eu não tenho como falar de coisas mais profundas que eu gostaria de falar com vocês. Porque nessa altura, já era para vocês serem mestres na palavra. Vocês já estão há tanto tempo congregando, estão há tanto tempo em Cristo, procurando viver o cristianismo, mas eu tenho visto que vocês estão se comportando como meninos. Vocês precisam ainda dos rudimentos, do ABC das Escrituras. Precisa voltar lá atrás ainda, no tempo em que vocês começaram a receber Cristo no coração, os primeiros rudimentos da fé cristã. Falar sobre justificação, falar sobre salvação, falar sobre o poder de Deus, quando eu podia estar falando de coisas muito mais profundas. Eu fico olhando para esse autor, e talvez a mente dele tinha coisas muito magníficas em Deus para revelar à igreja. Mas ele deixa bem claro aqui que se ele falasse sobre esses assuntos, a igreja não compreenderia. Então ele diz, olha, então é necessário eu voltar um pouco, porque vocês precisam ainda de leite, vocês não estão experimentados na palavra da justiça. Vocês têm passado por algumas situações, mas vocês não estão mostrando ou demonstrando um cristianismo maduro, entendido, uma fé realmente daqueles que olham para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e não ficam tropeçando nas coisas desse mundo. Mas eu tenho visto que a fé de vocês, ela é um tanto quanto oscilante. Então, olha, vocês não estão experimentados na palavra da justiça. Ele diz, porque é menino. Ele diz, o mantimento sólido é para os perfeitos. Claro que essa conotação de perfeito que ele usa aqui, não é de uma perfeição generalizada. Porque sabemos que seremos perfeitos só na glória. Esse perfeito, ele fala de maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então era claro, para o público que ele estava escrevendo, eles ainda não tinham um discernimento para compreender o errado e o certo de Deus. E eles acabavam parando e ficando no meio do caminho por diversas coisas que cabia aos rudimentos, que já deviam ter passado sobre isso, deviam estar pelo costume, ou seja, pela prática do cristianismo, pela atividade do cristianismo, estarem avançados na fé. Já haviam se passado 40 anos depois do Pentecostes. É um tempo bem significativo, e havia muitos cristãos, se não a maioria, vivendo de forma infantil no meio da igreja. Claro que ele não escrevia aqui para pessoas que há pouco tempo estavam na congregação, que há pouco tempo haviam abraçado a fé cristã. Ele estava escrevendo de forma geral para a igreja, porque no geral o comportamento era de menino, era infantil. E necessitavam ainda do leite, e não podiam receber coisas mais profundas em Deus. Eles estavam por um processo de um crescimento espiritual muito lento. Muitos parece que perderam até mesmo o entendimento desses princípios elementares. Precisavam voltar à estaca zero, o ABC do cristianismo. E o autor, ele queria falar de coisas maravilhosas com eles, mas não podia. Ele talvez pensasse assim, se eu escrever isso ou escrever aquilo, eles não vão entender. Ele encontra dificuldades, o autor encontra dificuldades em comunicar a sua mensagem. Sabemos que a fase do leite na vida de uma pessoa é elementar. Sabemos que a fase do leite na vida de uma pessoa é tão essencial quanto a fase do alimento sólido. O bebê, depois de 6 meses, ele começa agora a receber alguns alimentos sólidos. Aos poucos, o organismo dele começa a receber e é passado isso para ele. Mas nos 6 primeiros meses, especificamente, somente leite. O leite é essencial nesses 6 primeiros meses. E a partir do momento que o bebê começa a receber o alimento sólido, também vai acabar reduzindo um pouco do tempo de amamentação. Vai reduzindo a quantidade de leite que ele vai tomando, porque ele está recebendo agora alimento sólido. O cristão do leite é aquele que é inexperiente na palavra e no ensino da justiça. É isso que ele quer dizer. O cristão experiente, experimentado, sabe que precisa de alimento forte para chegar à maturidade. Um dos primeiros sintomas de regressão espiritual ou de apostasia, de esfriamento da fé, é a apatia pela Bíblia. As aulas de escola dominical ou de escola bíblica se tornam enfadonhas. São sinais de alguém que não está crescendo no Senhor, que não está se desenvolvendo no Senhor. Ainda precisa do leite, mas já faz um tempo que está, mas não tem como ficar só no leite. Pense uma criança, um bebê ou um menino, 2 anos, 3 anos, somente no leite. Chega um ponto do organismo humano, do bebê, que ele não começa mais a se desenvolver. Começa a regredir, porque é necessário o alimento sólido. E um dos primeiros sintomas de regressão espiritual, ou de esfriamento na fé, A pessoa começa a se esfriar na fé. É quando uma escola bíblica se torna, aprender mais da palavra de Deus, é algo enfadonho. A pregação, os sermões são enfadonhos. E às vezes qualquer novidade espiritual, dito por muitos como transcendental, alguns modismo ou crendice, se torna atrativo. Somente a palavra de Deus, que é o alimento sólido, não quer. Mas algumas crendices e modismo que aparece no mercado da fé se torna atrativo. Sintoma de bebê que não está crescendo pela palavra. E esse crescer pela palavra, igreja, não é de ouvir uma pregação no domingo e no outro domingo ouvir de novo. Se você não lê as escrituras em casa, se você não tem essa prática com a palavra de Deus, claro que eu não coloco sobre você de forma alguma. Eu sei do teu trabalho, eu sei do teu lar, eu sei das atividades que você tem, às vezes semanalmente, e você se vê por momentos que realmente o tempo estava tão escasso que você não conseguiu. Mas você procura se esforçar para ter um tempo com a palavra de Deus, para receber e crescer, para receber do alimento sólido no Senhor. Mas se você tem de domingo a domingo, ou só no domingo, melhor dizendo, só no domingo e no outro domingo você ouve da palavra, a tua tendência a um crescimento espiritual é muito lento. E de coisas maiores, coisas firmes, alimento sólido, é claro, você não vai conseguir discernir. Não vai conseguir compreender. E é interessante que ele diz aqui que esses, o menino, ele não consegue discernir tanto o bem quanto o mal. A cada dia ele passa por situações onde não há um entendimento do que é o certo e do que é o errado. Um evangelho que às vezes pode se tornar um tanto quanto diluído. O evangelho diluído, um evangelho palatável, cheio de ventos de doutrinas e novidades no mercado da fé, para muitos se torna atrativo. Porque falar uma verdade é muito pesado. Porque não atingiu uma fase de crescimento. Mas precisa ainda diluir, ou que jamais o evangelho deve ser diluído. Mas começa a andar um tempo no cristianismo, ouvindo dos rudimentos da fé. Mas quando não há um crescimento, essa pessoa começa a diluir o evangelho. Por quê? Porque algumas coisas que vêm de encontro, algumas coisas que são fortes para mudar uma conduta, para mudar um caráter, para mudar algumas coisas que estão aqui dentro, não quer discernir. Não quer compreender, não quer aceitar. Isso é um alimento sólido. Daí prefere o quê? Diluir o evangelho. Um evangelho mais palatável. Um evangelho mais light. Um evangelho que não vai te cobrar, que não vai falar que isso ou que aquilo não está correto. Mas um evangelho que diz assim, não, continue assim. Está tudo certo assim, não tem problema assim. Esse não é o evangelho. O evangelho é mudança de vida. A verdade em um evangelho diluído, palatável, a verdade não é pregada. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e não é uma verdade diluída. A verdade não é pregada, mas o evangelho se torna, para muitos, um oba-oba. Só assuntos que enchem o ego e deixam a pessoa cheia de moral. Isso não é evangelho. Existem pregações e pregações. A palavra de Deus, às vezes, nos leva, conforme a mensagem, a nós nos alegrarmos mais, regozijarmos mais. Em outros momentos, toca aqui no interior, porque quer desarraigar de nós algumas coisas que não devem mais pertencer aqui dentro. Então mexe com a nossa estrutura. Então às vezes vai glorificar muito a Deus numa mensagem. Em outros momentos vai falar muito mais, misericórdia de mim. O que é o Evangelho? O que é essas boas novas? Em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus começa o seu ministério. E diz assim a Bíblia: Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, anunciando: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? Isso é o Evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas novas, no Evangelho. As boas novas do reino, as boas novas de salvação. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, não é as coisas somente desse mundo, mas é a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Viver o reino de Deus, como Jesus falou para os judeus, não pense que o reino de Deus está lá, aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus para habitar em nós? A presença de Deus, a presença do Espírito de Deus que habita em nós, manifesta através de nós e em nós o reino de Deus. Não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Infelizmente, muitos vivem, como era no caso aqui do escritor aos Hebreus, um evangelho infantilizado. O bebê, a alegria espiritual é passageira. Porque o bebê, ele anda por condição. O bebê, eu tenho um bebê em casa e sei como é. A condição para ele rir, a condição para ele se alegrar, a condição para ele chorar, a condição para ele reclamar. O bebê, ele anda pelas suas emoções. A alegria, ela é passageira. Ela tem um momento. O bebê espiritual, a alegria, é passageira. O ânimo se torna dobre. Ora está alegre, ora não está alegre. Se o reino de Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é paz, justiça, que é paz, alegria, amor. Fruto do Espírito, esse reino, esse Espírito que habita em nós. Mas o bebê espiritual, o ânimo é dobre. Alegria passageira, alegria tem condição. Condição. Para o bebê, a mansidão e o domínio próprio têm limite. A mansidão, o domínio próprio, aquilo que você se domina, domina as suas emoções, para o bebê, depende, tem limite. Até aqui eu mantenho a minha mansidão, o meu domínio próprio. Daqui em diante não dá certo. Para o bebê tem um limite. O bebê, é interessante que a figura de um bebê, ele coloca qualquer coisa na boca. O bebê não tem discernimento entre o bem e o mal. O bebê não tem discernimento se aquilo ali é terra, se aquilo ali é uma coisa ruim ou se aquilo ali é alimento. O bebê, ele não tem entendimento do objeto que ele pega no chão, se está limpo ou não está limpo. O bebê, ele não tem esse entendimento. O bebê, ele coloca qualquer coisa na boca, ouve qualquer, às vezes, pregador no rádio ou na televisão e não é capaz de discernir ou determinar se aquele pregador é fiel às Escrituras. Em Atos, é interessante isso. Em Atos capítulo 10, verso 10 e 11, capítulo 17, verso 10 e 11, diz o seguinte: que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E chegando ali em Bereia, eles foram à sinagoga judaica, e os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Imagina o apóstolo Paulo pregando aqui à frente. E você está todos os dias examinando se aquilo que ele prega é assim mesmo. E é interessante que a Bíblia chama os bereanos de mais nobre que os tessalônicos. Porque os tessalônicos não fizeram isso, mas os bereanos fizeram. O interessantíssimo aqui é que os bereanos não foram chamados de questionadores, de incrédulos ou de céticos, foram chamados de nobres. A comunidade cristã precisa ser uma comunidade pensante. Aquilo que você ouve, examine. Vai para as Escrituras. Vê se aquilo tem a ver com a palavra de Deus. Para que você não venha cair em alguns ventos de doutrina. Não é porque recita versículo e quer dizer que realmente está passando a palavra de Deus de uma forma fiel. Porque versículo fora do seu contexto é motivo para pretexto e pode fazer qualquer coisa com o versículo bíblico. Você pode defender o que você quiser com o versículo bíblico. É interessante que também em Tiago capítulo 1, verso 2, na Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz o quê? Tendo motivo de grande alegria o cair em várias tentações. E a pessoa não tem uma compreensão de que é uma tradução do século XIX, onde a palavra peirasmos, ela no seu contexto, ela é traduzida tanto como tentação como provação. E na versão Almeida Revista e Atualizada, NVI ou qualquer outra versão, já traz o texto, tendo motivo de grande alegria o passar por várias provações, e não o cair em tentações. Não é porque fala um versículo, que esse versículo no seu, que fora do seu contexto pode defender o que quiser. E aquele que está crescendo na palavra de Deus, não é porque está falando um versículo, falando qualquer coisa sobre Deus, que você diz, não, é realmente tem razão. Quero convidar você a ser como um Bereano, ser nobre, do qual examina através das Escrituras, para ver se realmente aquilo tem a ver. Questione, pergunte. Você é visto por Deus, pela igreja, pelo escritor de Atos, por Lucas, como alguém nobre. Tem que fazer isso mesmo. Mas isso está na Bíblia, não está na Bíblia, o que está acontecendo, o que é isso, por que isso? Tem que falar mesmo. Tem que buscar o esclarecimento, tem que abrir a boca. Não é porque está falando aqui na frente que você tem que acatar isso e dizer isso é uma verdade para a minha vida. Cuidado. Cuidado. Para a pessoa do teu lado, diz para ela, seja um Bereano, seja nobre, examine as Escrituras, leia a palavra de Deus, conheça mais a palavra de Deus. O bebê espiritual, ele ouve um monte de porcaria, às vezes por aí e por ali, e não sabe compreender quando a fé vira um mercado. O bebê, ele não sabe discernir o perigo. Você pode falar, não vai lá. Você sabe que aquele objeto é perigoso. Você sabe que aquela cerca é perigosa. Então você avisa o bebê, mas o bebê não tem entendimento sobre isso. Ele chega numa flor, ele não tem entendimento se é uma roseira e ele pode se machucar com os espinhos. Não tem compreensão. O bebê, ele ouve um monte de coisas e não sabe compreender quando a fé se torna um mercado. O bebê acaba caindo em ventos de doutrina e acha que é vento do Espírito. Cuidado! Jesus deixou bem claro, lobos devoradores vêm vestidos em pele de ovelha. Cuidado com ventos de doutrina. Cuidado com ventos que não são do Espírito. O bebê, é interessante que a figura do bebê, do menino, do adolescente, é que ele só quer andar na moda. Ele vive o modismo. As últimas novidades, o molde. Se agora a vestimenta é essa, ele acata aquele modismo com facilidade e diz, agora é por aqui. Tira tudo, guarda tudo, tira do caminho. E agora a moda é essa. Olha só, igreja. Às vezes muitos dizem assim, se para aquela igreja deu certo, para a nossa também vai dar. Não é assim. Porque existe uma realidade local contextualizada entre a sua congregação, localidade, historicidade, para viver a realidade. Cuidado com os moldes. O que nós devemos viver é pela palavra de Deus, não pelos moldes. Hoje se prega um outro evangelho que está longe do que a Bíblia fala. Daí quando eu digo assim, eu não estou colocando toda a igreja cristã, mas eu falo de uma forma generalizada, onde você olha para uma às vezes até pequena minoria, mas se mostram de uma forma e são a grande maioria. E muitos entram nesses moldes. Quais são os moldes? Copo de água sobre a televisão. Coloca o copo de água sobre a televisão, faz uma oração e você bebe e vai ser curado. Molde. Eu não estou dizendo que em algum momento talvez isso foi um toque do Espírito para alguém fazer. E pelo nome de Jesus, não por causa da água, a pessoa foi curada, transformada. Mas o problema com isso é que virou molde. Virou molde. Rosa ungida, sabonete que cura, tijolinho de R$200, óleo de ungir milagroso, sal do mar morto, dente de ouro, fique rico trazendo teu dízimo aqui, porque a mão de Deus está aqui e nenhum outro lugar. Manto ungido, chapéu ungido, lenço ungido. Você sabe, você conhece um pouco das escrituras, sabe? A Bíblia diz, olha só isso aqui, é interessantíssimo. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo assim: pegue o meu lenço e leve sobre os enfermos, sobre os endemoniados, que serão curados. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele, na cidade onde ele estava, para se sustentar, ele começou a produzir tendas. Ele entendia produzir tendas. Alguns vinham morar, passar um tempo em algumas cidades, e muitos habitavam nessas tendas. Então eles fabricavam tendas. E Paulo, a Bíblia diz que ele usava aventais, aventais para produzir essas tendas. E Paulo, ele não podendo estar em vários lugares, as pessoas sabendo o quão o Espírito de Deus, o Reino de Deus habitava nele, a Bíblia diz que pegavam os lenços de Paulo, pegavam os aventais de Paulo e levavam para essas pessoas que eram curadas e os demônios saíam. Mas quem levava as pessoas? Não, o apóstolo Paulo nunca indicou alguém a fazer isso. Hoje se fala no culto: leva meu lenço, leva minha gravata. Cuidado com ventos que não são ventos do Espírito. Nós precisamos discernir o que é Deus, o que é a palavra de Deus. Não é porque aconteceu com o apóstolo Paulo que hoje isso virou um modismo. Isso virou um molde. Se fabrica os lenços em milhares, em milhões, e daí está ali: não, já foi orado pelo lenço, foi ungido o lenço, leva para a tua casa. Cuidado com isso. Unção do Caicai. Estou usando coisas aqui que você encontra em muitas denominações, infelizmente. Em frente a uma igreja estava escrito desencapetamento total. Daí tinha uma lista do que ele desencapetava. Em outra igreja, em São Paulo, dizia assim: dízimo, 9%. Dízimo, a palavra dízimo, mazer, decate, ou é grego, ou é hebraico, ou é em português, é 10%. Não existe dízimo promocional. Mas quer atrair algumas pessoas em alguns ventos e acaba fazendo algumas coisas, deturpando as escrituras. O bebê, ele acaba vivendo algumas crendices. Sabe o que é crendice? Sabe o que é crendice? É quando alguns começam assim: tem um demônio dormindo sobre o telhado da tua casa, e é por isso que as coisas dão errado na tua vida. Crendice. Tem um anjo passando aqui agora, é na terceira fileira, e ele tem salvas de ouro na mão, derramando sobre a tua mão, estende aí. Crendice. Eu preciso dizer aqui para você que tem anjo aqui dentro, eu preciso aqui no púlpito dizer assim: aqui tem anjo. Se o Salmo, de verso 34, 7, diz que Deus tem colocado um anjo acampado para nos dar livramento, se a Bíblia diz isso, eu preciso falar para você que tem um anjo contigo. Eu preciso dizer que tem anjo aqui dentro, quando a Bíblia diz que tem. Mas se usa isso para que muitos caiam nessas crendices, porque isso mexe com o emocional. Você está vendo algum anjo aqui? Você consegue ver algum anjo aqui? Não. Mas se eu ouvir no público, vai falar assim: está vendo, está na terceira fileira, e ele está chegando perto de você, e ele tem salvas de ouro na mão. Abre a tua mão que ele vai derramar, e você vai ficar muito rico. crendices. Teu casamento não dá certo porque tem maldição hereditária. Você precisa entregar uma oferta no altar dos 700 reais para quebrar essa maldição. É o sangue de Jesus que me libertou e purificou todo o pecado. Não é poderoso para quebrar todas essas maldições sobre a minha vida, dos meus antepassados, que cristianismo vivo. Se em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, que cristianismo eu vivo então? Tem demônio que segue a tua família. Você precisa fazer 7 quinta-feira do milagre, do desencapetamento urgente. E o que acontece com isso? Atrai pessoas e se cura pessoas. Isso é crendice. Não cai nessas ciladas. Mas pastor, eu fiz e deu certo. Depende. O teu testemunho é teu testemunho, mas não é o testemunho de mais 1.000, 2.000, 3.000 que fizeram a mesma coisa. Que pode dizer assim, para mim não deu certo. Nós temos que nos cuidar com isso, com essas crendices. Outro diz assim, Deus não está me revelando que vai te dar um livramento de acidente de carro. Essa é a tua amostra. Mas você precisa entregar uma oferta. Quando Deus vai te livrar de alguma coisa e a condição é uma oferta, fuja disso. Deus é Deus, Ele não precisa da retribuição tua ou minha para que Ele possa agir. Se Ele falou que vai agir, e se Ele falou que vai agir, Ele age. E o testemunho do bebê espiritual? Como que é o testemunho do bebê espiritual? O bebê espiritual, ele diz assim, irmão, você quer contar um testemunho. Fiquei em último lugar no vestibular. Fui chamado na quarta chamada. E por isso não precisei pagar a matrícula como os demais. E eu quero dar um testemunho de que Deus é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bebê espiritual. Ele se usa, às vezes, da sua ignorância para dizer que Deus está ali. Pastor, eu estava a 180 km por hora na rodovia, capotei o carro, não tinha seguro. Eu quero dar um testemunho de livramento. irmão. Daí está uma pessoa pela primeira vez na igreja olhando para a pessoa e falando assim, puxa, eu estava também a 180, com seguro, dei aquaplanagem, segurei o carro, manti na rota e estou aqui para dar testemunho de que nada aconteceu comigo. Qual Deus era maior? Tem que se cuidar com isso. Um dia voltando, dando esses cuidados que nós temos que ter, dando escola bíblica em uma cidade próxima daqui, voltando de lá, atravessou um momento de chuva, atravessou um animal dentro do carro, estragou o para-choque, furou o radiador, deu 1.000 e poucos reais de prejuízo. Daí eu liguei com o mecânico, eu falei assim, deu esse problema aqui e tal, um mecânico conhecido. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, estou orando. Daí a gente pode entrar na crendice e falar e pensar o quê? Qual oração foi mais forte? Da quem estava na escola bíblica, pregando o evangelho, ou quem estava orando, assim, Deus abençoa aqui, né? As vendas estão fracas, o conserto de carro está meio devagar, manda gente aqui, Senhor, de quem quebra o carro, pastor. Qual oração foi mais forte? É ficar medindo agora, isso é crendice. Tem coisas na nossa vida que às vezes ela é mecânica, e nós temos que nos cuidar com algumas coisas. Algumas coisas acontecem porque acontecem. E pode, às vezes, ter razão para acontecer, como pode não ter razão para acontecer, porque nós estamos vivos e pode acontecer. Mas se cuide com essas coisas. Qual é o nosso testemunho cristão? Qual é o testemunho de um cristão? Qual é o testemunho? Em Atos, capítulo 1, verso 8, diz o quê? Semeis minhas testemunhas. Que testemunhas são essas? E testemunho, qual testemunho cristão hoje? Contar milagres? Contar a última profecia que você recebeu? E nada de palavra de salvação? Semeis minhas testemunhas, testemunhas das boas novas de Cristo. Qual é o testemunho dos cristãos na Bíblia? Você vê eles contando profecia e milagres como testemunho? e são coisas agregadas a um testemunho. Mas o testemunho é que Jesus é Salvador. Testemunho é a palavra de salvação, isso é um testemunho. Isso é testemunhar do Cristo. Milagres, maravilhas, o que Deus fala é agregado a isso, mas isso não é o testemunho cristão. Mas hoje alguém quer dar testemunho, se usa somente de sacrifícios. Não é mais o poder de Deus, não é mais a misericórdia de Deus, não é mais a graça de Deus, mas são alguns artifícios, algumas coisas agregadas ao verdadeiro testemunho. Hoje, falar de Jesus, que Jesus é Salvador, não dá ibope. Chega para um colega de trabalho, no lugar de falar que Jesus é Salvador, você fala assim: recebi uma profecia ontem, perguntou minha vida, na igreja do domingo que vem? Porque falar que Jesus é Salvador não dá ibope. Qual o testemunho cristão? Hoje, para se evangelizar, leva o profeta para revelar. Leva o profeta junto, vamos lá evangelizar, daí lá revela. Lá tem revelação, daí. Isso é evangelismo? Hoje não se ensina e não se explica mais a Bíblia, porque é muito trabalho. Mateus 28, 19 diz o quê? Ide e fazei discípulos, faça discípulos. Daí o verso 20 diz assim: ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ensinado. Isso é fazer discípulo, fala da palavra. Não ficar no testemunho. Ah não, Deus revela tudo, Deus faz isso, Deus faz mesmo. Eu não estou questionando, eu não estou entrando na linha de que Deus não é Deus para que possa fazer isso. Mas a forma como nós damos o nosso testemunho de salvação para os outros, que artifício nós temos usado? Levar o profeta junto? Hoje não se ensina mais e explica a Bíblia, porque dá muito trabalho, é só levar o profeta e lá ele revela. Que discípulos nós estamos formando? Isso não é evangelho. Isso não é as boas novas, porque Jesus deixou bem claro: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso é testemunho. Jesus não saiu revelando para todo mundo para ganhar deles. Jesus, ele pregava, os milagres aconteciam para o testemunho, para testificar do reino de Deus, da vida do Messias. É muito claro quando diz em Mateus que Jesus, quando curou a sogra de Pedro, depois trouxeram muitos enfermos, endemoniados, e todos eram curados. A Bíblia diz assim: para que se cumprisse a palavra dita pelo profeta Isaías, que pelas suas pisaduras seríamos curados. Era necessário os milagres, as maravilhas na vida do Messias para que se cumprir as Escrituras. Mas os milagres e maravilhas não é testemunho de salvação. Isso não é evangelho. Não se convida mais para um estudo bíblico. Você convida para evangelismo alguém para um estudo bíblico? Como diz a palavra, fazer discípulo ensinando-os a guardar tudo que você tem falado. Se convida para um ensino bíblico, mas se convida para ir na mãe de santo evangélica que lá ela revela. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é cartomante. Leva lá que revela mesmo. Sabe o que é evangelho? João capítulo 3 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Essa é a palavra de Deus que nós devemos proclamar. Sabe qual é o testemunho do bebê espiritual? Ele diz assim: eu esqueci de trazer protetor solar aqui na praia, mas pela fé eu não vou me queimar. O mundo tem suas leis naturais. É interessante que Henry René Kivitz da IBAB, ele fala muito sobre esse assunto. Ele fala muito sobre essa espiritualidade mecânica, ou essa espiritualidade extremamente espiritual. não é uma espiritualidade equilibrada. A pessoa esquece o protetor e fala assim: não, em nome de Jesus, eu não vou me queimar. Fica torrando no sol. E daí depois se queima, passa mal, é internado. E assim, minha fé se abalou por causa disso. Porque Deus não ouviu a minha oração. O que é o evangelho? Alguns falam assim: não, pastor, o frio é psicológico. Então vai. Vai ver se o frio é psicológico. Vai enfrentar. Vai lá nos Campos de Palmas, vai lá no Horizonte, vai lá. Naqueles dias que tem bastante frio, vai lá. Fica lá de calção e camiseta e fica assim, ó. O frio é psicológico. Não, o frio ele é só psicológico. Vai lá. De alguns a gente tem usado artifício. Não, em nome de Jesus. O bebê, ele pensa assim: eu fiz em Deus tudo certinho. Casei certinho. Entrego o meu dízimo e agora nada pode dar errado. Também não é bem assim. No mundo tereis aflições. E qual é a mensagem de Jesus? Tende ânimo. Eu venci o mundo. Você vai passar por situações adversas. Por mais que você faça tudo certinho. Mas qual é a mensagem? Se alegre. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida é de René Cristo diz, a vida ela não é mecânica. E qual é o outro extremo? É sair de uma vida mecânica para uma espiritualidade mágica. Tudo é Deus ou o diabo? Tudo o que acontece. Chegou na porta do banco, fechou. Diz assim, é o diabo. Que me atazanou e eu acabei chegando atrasado. Perdi o ônibus. É o diabo. Ou tenta a espiritualidade de forma positiva. Não. Não, Deus tinha alguma coisa para me revelar. Daí no outro dia está procurando notícia, ver se o ônibus bateu, capotou, alguém morreu, foi atropelado. Para depois achar e dar um testemunho. A espiritualidade mágica. Deu certo? É Deus. Deu errado? É o diabo. Ou não deu certo alguma coisa? Não, porque Deus me deu algum livramento. Alguma coisa Deus deu livramento. Bati o carro, é o diabo. É uma má interpretação até mesmo do livro de Jó. Está dando errado na vida, é quem é a culpa? É o diabo. É o diabo. A culpa não é da pessoa. Não entende também que vai ter aflições para ter tudo certinho. Nós não temos como discernir quando é o diabo ou quando é Deus. E onde que entra a nossa responsabilidade em tudo isso? Dorme até tarde, perde o ônibus e a culpa do diabo? Se isenta de algumas responsabilidades dentro do casamento, da briga no casamento, acontece algumas coisas, a culpa é do diabo. Ganhou a conta, a culpa é do diabo. Ou é de se analisar talvez e rever algumas coisas. Você perde o ônibus. Como saber se foi Deus ou foi o diabo que te atazanou? Fui viajar com os documentos atrasados. E orei para não me pegar numa blitz. Espiritualidade mágica. Fui viajar com os documentos atrasados, não devia viajar. E mais, devia pagar os documentos. Então a gente está orando assim, então, em nome de Jesus, que não tenha blitz. Fui viajar com os pneus do carro, careca. Deu a clapaça, saí do asfalto e capotei. A culpa é de quem? Do diabo. Falta de manutenção no carro, a culpa é de quem? Estragou, a culpa é de quem? Do diabo. A vida dá errado, é o diabo. Nós não podemos ficar interpretando os incidentes como Deus e diabo. Isso vai te levar para uma crise de fé. Isso é bebê. Precisa voltar para os rudimentos da fé. Para o ABC das Escrituras. Não podemos ficar interpretando isso. Vai te levar a uma crise de fé a qualquer momento. A vida está errada? É o diabo. Deu problema na empresa? Deu problema na empresa? Fizeram um trabalho para você? É o diabo. Deu problema de saúde? É maldição hereditária. Meu pai tinha, meu avô tinha, meu antepassado tinha, não sei quem tinha. maldição hereditária. Associa isso o tempo todo, isso é espiritualidade mágica. Abre em Lucas capítulo 13 comigo. Eu acho fascinante a forma como Jesus entendia isso. Ele não levava a uma espiritualidade mecânica e nem mágica. Lucas capítulo 13 fala de um incidente um tanto quanto interessante. Diz assim: e naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por ter padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo vão perecer. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpado do que todos os homens que habitam em Jerusalém? O que ele diz? Não. Vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Para os judeus, 18 homens morreram na torre de Siloé, na queda da torre de Siloé. E qual que era o conceito deles? Eles são mais pecadores que nós. E Deus permitiu eles morrerem naquela torre, porque são mais pecadores que nós. E Jesus diz o que para eles? Não é assim. Se vocês não se arrependerem, vocês são tão culpados como eles eram e como vocês podem ser agora. O arrependimento, você ter uma vida assim não te isenta de nada. Sabe o que acontece? Isso é espiritualidade mágica. Tudo precisa ter uma explicação e um culpado. Foi Deus ou foi o diabo? Jesus não tinha esse tipo de espiritualidade mágica ou mecânica. Ele tinha uma maturidade para dizer: olha, aqueles 18 não eram nem melhores e nem piores que vocês. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Vão morrer algum dia. O cego de nascença. Em João capítulo 9, verso 2, os discípulos olham para Jesus e falam: quem pecou? Ele ou os seus pais? Espiritualidade mágica. Qual era o conceito? Ele está cego porque alguém pecou. Ou foi ele ou foi os pais dele. O que Jesus disse? Nem ele nem os pais. É para manifestar a glória de Deus. Não é ficar, é por causa disso ou é por causa daquilo? Não. Isso te mata. Você vai entrar em uma crise de fé a qualquer momento por causa disso. A Bíblia, sua leitura e prática, nos leva ao crescimento e à maturidade espiritual. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que o bebê espiritual, a tendência dele, é de uma hora ou outra se tornar carnal e mundano. E não há crescimento e há retrocesso. Leia em casa, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4. Ele diz muito claramente: o bebê, o que precisa de leite, a tendência, uma hora ou outra, é se tornar carnal e mundano. Efésios 4:13, a Bíblia diz assim: até que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Atingimos o pleroma de Cristo. Toda a compreensão, o entendimento, ele quer falar o seguinte: cresça, para você atingir um nível espiritual, em ter uma vida, um cristianismo alicerçado sobre uma rocha, onde nada vai fazer você parar, onde nada que aconteça na tua vida te paralisa. Como ele diz em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Firme, constante. Não deixe algumas coisas te paralisar no meio do caminho. Mas é tempo de crescimento, de maturidade espiritual. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Hoje nós vamos cear. E o convite ao nós cearmos é de você realmente se colocar diante do Senhor em maturidade ou em aquele que quer buscar crescer, atingir uma maturidade, até chegar à plenitude de Cristo. Eu quero convidar você a colocar a tua mão sobre o teu coração e fechar os teus olhos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se nós atentarmos à palavra de Deus, transformações ocorrem em nossas vidas. Você vai se surpreender com o crescimento na tua vida. Mas você só vai crescer recebendo o alimento do Senhor. Só vai crescer tendo um tempo de intimidade com a palavra daquele, com a palavra daquele que pode mudar a tua história. Você ter comunhão com a palavra de Deus vai fazer com que você vai crescendo, crescendo e crescendo. Quando você começa, parece não compreender nada. O bebê também não compreende. Mas quando o bebê continua, e logo ele começa a entender algumas coisas, receber alimento sólido, ele começa a ganhar estatura, ele começa a ganhar peso, até atingir a plenitude da maturidade. Mas se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, você faz desse livro apenas um livro para ficar em algum canto da tua casa, mas você não desfrutar dessa palavra, então você vai ficar muitos e muitos anos engatinhando como um bebê. Quando Deus tem coisas profundas e inefáveis, coisas maravilhosas para revelar para vocês, para você. Você que é pai, você que é mãe, você não dá algo de valor para um bebê, porque ele não sabe cuidar. Deus não vai dar coisas grandes para você, porque você sendo bebê, você não vai saber cuidar. Muitas promessas tardam em nossas vidas por causa da nossa imaturidade e não podemos receber aquela promessa. O bebê não sabe discernir entre o ouro, entre a prata, entre um pedaço de terra. O bebê não sabe discernir em quão importante é aquela palavra. Ele não sabe discernir. Ele fica engatinhando e engatinhando. Ele não compreende. Você diz, não vá ali. Ele não te entende. Você fala, vem aqui. Ele não te compreende. Deus quer te levar a um entendimento, a um crescimento. E com a mão no teu coração, antes de nós cearmos, eu realmente quero te convidar a você falar com o Senhor e se colocar num propósito de crescimento espiritual. Se você não lê a Bíblia em casa, se coloque num propósito a partir de hoje de começar a ler em casa. Pastor, eu não entendo. Me escreve, me liga. Me procura e diz, pastor, me diz um livro que eu possa ler da Bíblia, começar a ler, que eu possa ter mais entendimento. Que eu possa compreender com mais facilidade. Não me dê Levíticos, Deuteronômio, Números. Eu sei que você não vai compreender. Eu não vou pedir para você ler Hebreus. Hoje é de difícil interpretação realmente. Não comece por Apocalipse. Já está como o último livro da Bíblia, precisa deixar por último mesmo, não comece por ele. Mas eu posso indicar os livros para você começar, para que você possa crescer, ler em casa, ir crescendo no Senhor. Amém. Deus tem coisas maravilhosas para você. Aleluia. Deus tem alimento sólido para você. Mas é bom crescer, para receber isso do Senhor. Às vezes as nossas queixas são, por que eu ainda tanto tempo não recebi ainda do Senhor? Porque é alimento sólido e Ele não pode te dar ainda. É necessário o leite. Feche teus olhos. e fale com o Senhor. Meu coração, se coloque num propósito de crescimento espiritual, minha fortaleza, de maturidade, de ler nas Escrituras, para que você venha desfrutar do melhor de Deus sobre a tua vida. Meu coração, seja o meu esconderijo, razão.